meus amigos e irmãos. Estamos na página 90 das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, volume 2. Para recordar, eu disse aqui, lembrei a todos vocês, que no Templo da Boa Vontade, eu informei que nosso Senhor Jesus Cristo, por inspiração dele, naturalmente, será que não pode inspirar o irmão Paiva? Inspira tanta gente, graças a Deus. Se não nos pode inspirar, então deixou o mundo a matroca. Então, eu disse que a década de 90 seria a nossa década. Os homens e mulheres, jovens e crianças da boa vontade de Deus. Que, coincidentemente, as páginas 90 e 91 tratam das quatro fases iniciáticas da religião de Deus. E a última fase, Jesus chegou. Mas vamos lá ler. Vamos lá, Humberto. Redefinir, reconceituar para reformular. Depois de eu ler aqui o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33, em que Jesus nos dá estímulos para vencermos as dificuldades e diz que devemos testemunhá-lo, senão ele não nos testemunhará perante o Pai que está no céu, nós escrevemos aqui sob este subtítulo: redefinir, reconceituar para reformular. Vamos lá? Você que vai ler. É, você mesmo. Passa o microfone para ele lá. Você tem um jeito maneiro de falar, eu vejo você lendo aí. Redefinir, reconceituar para reformular. Eia, pois, legionários da boa vontade e cristãos do novo mandamento. Em frente, mocidade legionária. Pré-mocidade e soldadinhos de Deus, a grande tarefa de libertar a humanidade pela purificação do Espírito. Como prega a nossa sagrada instituição, a primeira reforma a ser feita é a do ser humano, pelo aprendizado da sua verdadeira origem, que é espiritual. O desenvolvimento das divinas potencialidades do seu espírito eterno, não somente no campo religioso, mas também filosófico, político, científico, econômico, esportivo, etc. De forma que se conscientize do que está fazendo neste mundo. É hora da redefinição, da reconceituação para a reformulação de tudo. Como ensinou Jesus, seja o vosso falar, sim, quando é sim, não, quando é não. Porque disto passar provém do maligno. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. É hora, portanto, de devolver ao Cristo o que é do Cristo, conforme proclama a religião divina. Até que todos compreendam que religião, ciência, filosofia e política são quatro aspectos da mesma verdade que é Deus. Bom, agora eu vou entrar. Como é que ele lê bem? Eu vou entrar agora, esse pedaço aqui eu preciso explicar. Obrigado, Humberto. A Legião da Boa Vontade é a primeira das quatro etapas da religião do terceiro milênio. Como veremos, no terceiro volume desta coleção, no capítulo Quanto à Proclamação da Religião de Deus. Escola de iniciação espiritual de portas abertas, nesta era transitória apocalíptica para toda a humanidade, eis as quatro fases iniciáticas e sua notável pregação para o estudo e a meditação de todos. Primeira fase iniciática, Jesus está chamando, 1957-1967. Segunda fase iniciática da religião de Deus, Jesus está voltando, 1967-1982. Terceira fase iniciática, ou a linha C, Jesus está chegando, começou em 1982. E quarta fase iniciática, que corresponde ao quarto evangelho de João, que é o evangelho da iniciação espiritual, Jesus chegou. Então vamos prosseguir a leitura. Podemos considerar o período anterior, que vai de 6 de janeiro de 1948, quando Zarur recebeu a ordem espiritual para criar a LBV, até 29 de janeiro de 1957, Quando deu início ao programa Jesus está chamando, como a fase iniciática boa vontade é o marco originário da religião de Deus, que conduz o ser humano à vivência do novo mandamento do Cristo. Evangelho de Jesus segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35 e 15, versículos 12 e 13. Mas então vamos, vou dizer aqui essas passagens do Evangelho. Tem muita gente que está nos ouvindo e não conhece o novo mandamento, que é repetido aqui sobejamente neste livro, em todas as publicações da LBV. A ponto de, no início, nós explicarmos por quê. Então, até pensar, bom, mas eles repetem tanto o novo mandamento, como escrevem mal. Não! É que o mundo aprende mal as coisas que tem que aprender. Então, temos que martelar. Prejudicando a beleza à clareza. Eu prefiro até, eu podendo escrever muito bem, prefiro escrever razoavelmente, só que para que a clareza sobressaia. E quem se preocupa em escrever claro é quem escreve bem. Quando a gente se preocupa em fazer o bem para os nossos semelhantes, nós caímos dentro da lei de Deus. E aí brilhamos, preocupados com a clareza, chegamos à beleza. Novo mandamento de Jesus, vamos lá. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos amigos. Bom, agora prosseguindo. Foi nesse período que entrou no ar, pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, a 4 de março de 1949, a Hora da Boa Vontade, da qual oficialmente surgiu, a 1 de janeiro de 1950, a Legião da Boa Vontade. Como dados para a história da religião de Deus, queremos aqui registrar que o período iniciático Jesus está chegando, que tanta expansão lhe tem trazido, teve início em janeiro de 1982, em memorável reunião que presidi na sede da sucursal da LBV no estado de Minas Gerais, Brasil. Lá eu disse, como Minas Gerais tem dentro das suas montanhas, no seu subsolo, riquezas minerais inimagináveis, nós viemos aqui buscar, despertar no interior das criaturas, que são a construção mais bela de Deus na Terra, os seus minerais mais preciosos, o sentimento, tocados pela pedra filosofal, que é o novo mandamento de Jesus, de forma que esses metais preciosos do sentimento reformem as criaturas, portanto, reformem a humanidade. E vocês sabem que a pedra filosofal seria uma substância que os alquimistas, que são os avós dos químicos, procuravam, ao toque da qual, substância, tudo se transformaria em ouro, que a ambição humana era ouro. Ora, o novo mandamento de Jesus, sim, é que transforma os nossos sentimentos piores em ouro espiritual. Então, ele é a pedra filosofal que os homens materializados procuravam como se fosse uma substância material para o enriquecimento apenas no plano social. Pois a humanidade nunca será feliz no plano social se não for antes no plano espiritual. E Jesus diz assim, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então, qual é a pedra filosofal que os alquimistas procuravam para transformar tudo em ouro? O novo mandamento de Jesus. O novo mandamento de Jesus. Eles viram um galo cantar, mas não sabiam onde. Inverteram a ordem econômica do Cristo, que é procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Porque depois sim é que as coisas materiais nos podem ser acrescentadas de maneiras que nós não dilapidemos as riquezas de Deus e não as usemos contra nós mesmos. Mas prosseguindo aqui, na página 91, no segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Alguns anos mais tarde, pude trazer ao conhecimento de todos o fato de que, no terceiro período, Jesus está chegando, o Cristo novamente está chamando, semelhantemente ao período inicial. Só que desta feita, o Divino Mestre nos convoca ao entendimento do seu Apocalipse. daí estarmos pregando o Apocalipse para os simples, aqueles que verão Deus face a face. Cumpre também revelar que as quatro fases iniciáticas da religião de Deus foram esboçadas por Zarur em 1926. Agora vocês vão correr à página 97. Quando chegarem lá, me avisem. Chegaram? Para entender a razão dos apêndices. Aqui está. Primeiro que apareceu lá asterisco foi de número 7. O Estevão estava prestando atenção à beça nessa hora aqui. Página 87. Aí você, se quiser, volta na página 87 para ver. Brasil, pátria do novo mandamento. Então nós explicamos. Zarur refere-se ao Brasil como sendo a pátria do novo mandamento, porque aqui foi revelado o divino significado do mandamento novo do Cristo. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12 e 13. Pela religião de Deus, em 7 de 9 de 1959, foi revelado pela religião de Deus, em Campinas, São Paulo. Vídeo Livro de Deus, páginas 91 a 102. Existe no Brasil uma tradição espiritual que lhe anuncia o destino de coração do mundo e pátria do Evangelho de Jesus. Zarur incluiu o Apocalipse por considerá-lo o Evangelho moderno, pois anuncia a volta do Cristo com poder e grande glória. Desta vez o Divino Mestre não será crucificado. Asterisco 8º, que se encontra na página 88. Templo do Ecumenismo Irrestrito e Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade. Hoje, não se pode falar de união dos povos sem lembrar o Templo da Boa Vontade ou o Templo do Ecumenismo Irrestrito. O Templo da Religião de Deus, sob a inspiração do qual funciona o Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade. Vídeo no terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. 9º asterisco, página 88, é Rebanho Único de Jesus. É conhecido de todos o nosso novo e abrangente conceito do Rebanho de Jesus. Base de sustentação doutrinária do ecumenismo irrestrito, pioneiramente pregado e vivido pela Religião de Deus. A religião de Deus, com seu universalismo crístico, traz ao mundo novíssimo e abrangente conceito do rebanho de Jesus. Quando o divino chefe determinava aos seus apóstolos e discípulos, representados na figura hierática de Pedro, apacentar suas ovelhas, Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 17, não falava somente de ovelhas humanas. A religião, a ciência, a filosofia, a educação, a arte, o esporte, a política, a economia e tudo aquilo que representa a cultura universal são ovelhas do rebanho de Jesus a serem apacentadas por sua eterna doutrina firmada no seu mandamento novo: amai-vos como eu vos amei. Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35 e 15, versículos 12 e 13. A lei da solidariedade mundial. Elas e os homens vivem completo processo de simbiose. Mas como diz o Cristo, sem mim nada podereis fazer. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículo 5. 10º asterisco, página 90, haste. Neste capítulo cito o trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 10, versículo 29, no qual nos ensina o Divino Mestre: não se vendem dois pardais por um haste? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai Celestial. Nosso irmão Jaime Bertolini vai ler esse trecho agora. Por favor, Jaime. Asse era então uma moeda de mínimo valor. Com isso, Ao lembrar por quanto eram vendidos os pardais no mercado, Jesus quis dizer que até eles têm grande valia para Deus, pois em seguida afirma que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai Celestial. Ora, se Deus preza aos animaizinhos, nada devem temer os discípulos do Cristo, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Muito obrigado. Bom, vamos parar hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.